Este é o resumo sobre a pesqueria de Catânia. A gente está falando basicamente do mercado de peixes mais antigo e vibrante da Sicília. É um lugar onde, olha, a atmosfera e o folclore são tão importantes quanto o próprio produto que se vende por lá. Primeiro, vamos falar da localização, que já é uma história por si só. As bancas não ficam num lugar qualquer, não. Elas estão dentro de um túnel do século XVI, que passa bem debaixo do antigo seminário da cidade e de suas muralhas históricas. Imagina só! Segundo, o que realmente define a pesqueria é a experiência sensorial. Não é um lugar para se visitar em silêncio, sabe? É para ser vivido. O som dos vendedores, as famosas voci dei venditori, cria uma trilha sonora caótica, vibrante, que lembra muito um souk árabe. E essa energia toda que a torna uma atração tão popular quanto o mercado Lavutiria em Palermo. E por fim, o mercado é o coração da cultura local. Chamado de piscaria, no dialeto siciliano, a importância dele é tão grande para a identidade da cidade que virou até tema de poesia popular, como nos versos do poeta Francesco Buccarreri. Em resumo, a pesqueria não é apenas um mercado. É uma imersão total na história, nos sons e na alma vibrante de Catânia.